jogo descabido pra te buscar. Pois já fui mesmo, junto contigo, toda a minha essência sem o corpo estar. Ornamental é o meu salto, nem grito de contralto eu vou soltar. Pois sem você, eu mesmo falto, vou aos lugares, mas só o corpo lá. Porque você não me esperou, eu mesmo muitas vezes cheguei a desacreditar. Mas recapitulei, e quando te achei, já estava por lá. Só vamos ficar juntos, se existe outra vida. Eu mesmo que já sinto, tocarei em ti. Sei de mim, vivemos e nada de nos topar. E a vivência não é de festim, gastamos nossos tiros de par em par. Agora vejo você lá embaixo, quebrada no chão, toda sangra. Ainda viva, de olho aberto, arrisca um sorriso e eu caio em cima. Porque você não me esperou, eu mesmo muitas vezes cheguei a desacreditar. Mas recapitulei, e quando te achei, já estava por lá. Só vamos ficar juntos, se existe outra vida. Eu mesmo que defunto, tocarei em ti. Querida, minha querida, minha querida.